abrir os olhos comecei a recordar. Por onde que eu andei sem saber como cheguei, demorei pra acreditar. Ao ficar de pé eu só via tudo rodar. Repulsa que se sente terrivelmente de amargar. O corpo mole disposto me impede de trabalhar. Arrisco o raciocínio, mais penoso é me concentrar. Ao abrir os olhos comecei a recordar. Por onde que eu andei sem saber como cheguei, demorei pra acreditar. Ao ficar de pé eu só via tudo rodar. Repulsa que se sente terrivelmente de amargar. Estou perdido e necessito urgentemente me encontrar. Prometo que eu nunca mais limites vou ultrapassar. Percebo que o mundo para e algo em mim ainda gira. A fraqueza me domina e não consigo me mover. Os erros que eu cometi prefiro agora esquecer. Como é que uma besteira dessa pôde enfim acontecer? Tudo está embaçado e você não caminha com as próprias pernas, pois perdeu a consciência. A sola do calçado anda pelo paladar e a cabeça foi atingida por uma forte turbulência. Siga as instruções, controle suas emoções e proceda com excelência. Moderação é a sua incumbência. Uma voz a me chamar e me oferece o que comer. Essa pessoa tão amável não se cansa de dizer. Menino se alimenta no almoço e no jantar e vê se para de beber. Conselho de mamãe é nota 10 e quem o segue só tem muito a aprender. Vou tomar isto como exemplo e regrar os meus costumes para não me arrepender. O efeito etílico dilata minhas veias cerebrais e suga toda minha força e meu poder. A defesa pra curar de todo mal é natural, chá de boldo o que vai me reerguer. O efeito etílico dilata minhas veias cerebrais e suga toda minha força e meu poder. A defesa pra curar de todo mal é natural, chá de boldo o que vai me reerguer.